1394. Affirmative, positive push and start, RAP 1394. Report for push back and start, RAP 1394. Pode estar 2000, vai reportar estabilizar. O Papa Uniforme Delta Lima Romeu, qual o código transponder alocado? Gente, aguarde instruções. O Gol no 754, agora com Recife, 126.85, alterna 133.65. 3, claro. O objeto 6721, só confirmando, vai manter o ponto de espera, não vamos autorizar o toque emitido da aeronave no circuito, devido ao controle, o perfil de saída do aeronave bandeirante, que é o mesmo perfil de sua saída, e nós estamos aguardando o contato controle para liberação. Aí nesse intervalo a gente vai liberar aí o toque emitido, ok? Sim, obrigado pela informação. Ok. 8862. So just would like to confirm our first array is Upper November 873 or 857? 857, go 394. Roger, your report for pushback and startup. Over to Tocar Match 2736. Agora prossegue em condições visuais até 1500. Aqui, 1500, sua de rotatória, Michael. Falter 0 para o taxi, vai a Kilo 2, Apron 3, position 05. Taxi vai a Kilo 2, Apron 3, vem para o Falter 0. Afirmativo. Tem que manter essa velocidade? É o primeiro, comandante, a critério. Temos 0, aqui, 567. Está na tenta, está no 2011. Autorizado, pushback, sinal, reportar, que está 3805. Autorizado, reportar, está. Autorizado, perna do vento, com 33. Derrubativo, tocou o redentor, os 45, curva esquerda, perna do vento, aguarde para girar a base, 2733. Esquerda, perna do vento, aguardando base, 33. 3 milhas, passando agora 040 para 1500 pés, tráfego de pequeno porte. Retiro o tráfego negativo visual. Webjet 6721, autorizado a decolagem pista 1-0, vento 1-2-0 graus no 4 nós. Após a decolagem, inicialmente, mantém pro até cruzar o nível 040. Decolagem, após mantém até cruzar o 0, mantém o centro, até cruzar o 0, 4, 0, 7, 7, 2. Positivo. E 08, ok? 08, Repro 3. Roger, change position to 08, 5400. Para toque repetida, 737 iniciando a corrida de decolagem, vamos aí, pista livre, vento, 1-2-0 graus, 1-4-9, 2-7-3-3. Tirando base, aguardando pista livre, 2733. O estimado para o pouso, Delta Lima Romeu. É 730 Zulu, copiado. Informe qual atitude que vai manter. Quadrão, prosseguir na descida. Graus 1-4. Alívio toque remédio, 2733. Salvador, 3661, autorização 1-7-0 para Ilhéus, boa tarde. Então, 3661, confirmando Ilhéus e o nível. Afirmativa Ilhéus, 1-4-0, 1-4-0, confirmando, 3661. Então 3G61, 140 Ilhéus, está autorizado, decola a pista no 0, curva direita, sai da coral, controle 1-9.8, assina 5536. Gente, eu prossigo até 1500, ajustado no 0 no 5. 1500, Matheus. Controle, boa tarde, o objeto 6721 decolou, cruza 1600 pés. Objeto 6721, suba ao 310, contato radar na decolagem, saída Momo. 310 na saída Momo, confirmando orientação da torre, mantenha a proa até 4.0400. Está livre da restrição da torre. Livre da restrição, obrigado, objeto 6721. 733. Localizador 6320. 6320, prossiga com a torre 1-8, decimal 6. 8-6. Oceaner 6210. Acione identificação, a chegada é a Mari. Eu se mantenho nível de voo 0-50 nós. Até o 050 na Mari, Oceaner 6320. 6210 ao 050, a chegada é a Mari. Índia Delta November, prossiga. O evento vai girá-lo como número 2 para qualquer emitida. Ah, afirmativo, tá visual contrato, mantendo a terra do vento, 3-3. O Oceaner 6320, informação de tráfego, temos aeronave caravana da Força Aérea, mantendo a perna do vento da pista no zero, à sua esquerda. Gente, tá visual contrato, Oceaner 6320. Pista já tá livre, tem autorizado o pouso, 120 graus, 129. Livre, pouso, 120. India Mike Alpha copiou o controle. E Alfa, ponte espera da 1-0 torre, 1-1-8, só meia dúzia, que nem a minha equipe. Ponte Alfa, uma torre, eu não sei o 3661 para prospecto de treinamento, portão 09. Santos 361, após companhia passar, tá guarda, autorizado, prospecto final, contato. Após companhia passar, tá autorizado, reportar ataque, Santos 361. 1-8. 9-8. Decolando. 1-8-0-6, suba 190, contato radar na decolagem. 190, voo 1-8-0-6. Vai acelerar, 2733. 3. Índia Mike Alpha, complete para Cabo Ser 17, informarei eixo da pista livre. Temos uma aeronave agora cruzando o eixo, é um Airbus, e uma segunda aeronave para tocar emitida é um Caravan da Força Aérea. Informarei quando o eixo da pista 17 estiver livre, pode prosseguir final pista 17. Índia Mike Alpha. Força Aérea 2733, número 1 agora para tocar emitida, informarei pista livre. Com a torre 1-8, decimal meia dúzia, reduza para aproximação. Reduzir a velocidade, Oceaner 6141, boa tarde. Uniforme Delta Lima Romeu, centro pede que acione o código 5506 no transponder. Para toque emitido, pista 1-0 e um segundo tráfego aproximando para 1-7, onde Charlie 310, informa aí quando estiver livre. Sentido do tráfego negativo visual, aguardando autorização de pouso, Oceaner 6141. Oceaner 6320, solo ao 51, livrar direito, 121, no decimal 9. 219. Mantenha o ponto de espera. Oceaner 2733, vento no 40 graus, 129, autorizado toque arremetido, piscina 0. Deve toque arremetido, piscina 0. India Mike Alpha, eixo do 1-7 livre, tem autorizado pouso, vento 1-30 graus, 1-2-9. Pouso 1-7, Mike Alpha. India Mike Alpha no solo 52, táxi Patinco, filho. Táxi Patinco estacionado de frequência. Boa. Oxigênio Romeu 141, pista livre autorizado, pouso, vento no 30 graus, 12 nós. Autorizado pouso, pistão no 0, Oxigênio Romeu 141. Força aérea 27330, toque remete ao 53, curva à esquerda, reporte perna do vento para a gira base. Esquerda, perna do vento, reporte aérea 33. Então 3805, após a passagem do tráfego curta final, Airbus da Oxigênio ali mantém. Da Juliette, 6320. 6320 autorizado. Ingresso, portão 08, fecha Juliette. Portão 08, obrigado. Canal. Ok, gente, a gente vai coordenar com o controle. Trato. Romeu Oscar, qual o código alocado? Kilo Romeu Oscar vai prosseguir via corredores, 1500 pés, ajuste em Salvador no 015. Vai para a gira base, 2733. Até na terra do vento, 2733. Ciente, Siri 08 a bordo, copiado Kilo Romeu Oscar. Na Aracaju. 5 a bordo, entendi. Tá, vai manter posição aguardar a Avianca ingressar no 08, após o mesmo, taxia, pátio, Juliette Alfa, corrigindo, pátio, Índia e Alfa. O ponto de espera da 10 torres, 18612, que ligar 1015, então 3661. Após o Avianca partindo 08, está autorizado pátio, Índia e Alfa, para o ponto de espera da 10, torre 1186-3661, na estrada 0095. Mike Bravo Uniform Report Crossing Altair Marker. Tá 3805, vento no 30 graus, 12 nós, pista livre, autorizada a decolagem. Autorizada a decolagem, tá 306, agora com o centro Recife, na frequência 126.85, alterno 33.65, voo no 806. 2.853.365. Afirmo, gol 1806. Obrigado. Afirmo, tá livre, push, reporta pronto, táxi 549. Panel 1141, livrou a pista de ingressamento na táxi 3 Alfa. Xanem 141, reporta antes da Juliette. Antes da Juliette, o Xanem 1141. Graus 1, 2, nós, pista livre autorizado, toque remetido. Tá livre, toque remetido, 2733. 3100-6200. Índia Delta November, controle. 6, controle 119.8. 098, boa tarde. Boa. Ok, Mike Bravo in your farm, now continue runway 17, report short final. Ok, I'll tell you about the short final and runway 17, thank you. Gol 1394, maintain position, stand by. O Oxenema é 1-4-1, autorizado ingresso, Juliette, portão 07. Juliette, portão 07, boa tarde. Boa tarde. O Gol 1394, after Airbus. Passa senhor, todos, clear pushback inside, report on the taxi. Informativo, Corsair 2733, toque arremete ao 57. Contata agora com controle para o procedimento da RNAVE 119.8. Ok, muito grato pela coordenação. 1198. Vai chamar o controle até daqui a pouco. Ok, sim, até mais. Torre, o seu 3661, pronto, com espera da 10, boa tarde. Não, meu 2, Sábio 2733 após a decolagem. O Sábio 2733, suba para o nível de voo 040, aguardando o vetor e radar para reinterceptar o sinal da 10. Subindo para o 040, aguardando o vetor. 2733. Duas que negam em 15, 3549. Para a utilização Matriga 5 da Oscar. 924, Maceió, autorizado. Nível 350, decola pistola 0, curva esquerda, sai da PUCA, transição zumbi. Controle 119.8, acima 5531. Autorizado 350, decolando da 10, comando 5 da PUCA, 5531, transponder 119.8.924. Tá correto a porta puxa. Já avisou, Sérgio. Então vamos chamar a torre agora, 118.612, eco do November. 18.69. 1924, autorizado, inspeccionar a porta. Autorizado, 1924. Mike Bravo, uniform on the ground at 1600, confirm your apron number 5. Clear to backtrack, apron number 5. 5489, boa, mantém o ponto de espera, aguarde para a decolagem. 3661, motivo da espera é que nós estamos com tráfego, cara, vamos estar mantendo a proa aí da Força Aérea, mantendo a proa aí no litoral até a guarda liberação, ok? 3661. Fernando 133.65. Controle Salvador, boa tarde, boa noite, 5950. Bono 780, sua identificação, a chegada é a Mari, desse mantém o 060. Força Aérea 2733 está sob vetor. Curve agora à esquerda, proa 345, limite nesta proa 8 milhas. Esquerda 345, limite 8 milhas, o 2733. Se autorizado, prossegue para o 367. Ciente, aguardando a autorização. Pode prosseguir a descida, 6210, LS. 6210, 2000 pés autorizado, ajustado no 0 no 5, informe conte estabilizado. Comando estabilizado, 6210. Golf Mike Lima, reduza a 200 nós, desça até 3 mil pés, ajustado no 0 no 5. Para 3 mil pés, reduzido 200 nós, o Golf Mike Lima com no 0 no 5. 87 up, on board. Kilo Romeo Oscar, proa da rotatória, prepare uma órbita, aguardando novas instruções e transferência. Cristiano, lembrando o Pátio e a Índia, normalmente a retaguarda após o mês autorizado, se vai que está lá em contato. confirmando mesmo, já liberou. Tá livre, retorno do push. A porta pronta, tá, disponível 24. Dan 3144 Fortaleza, 370 nível, tá autorizado, via peso 19, recola pista no 0 curva esquerda, sai da mão, transição frote, controle 119, décima 8, aciona 5564. Guardando então, autorização 6000. Correção Índia, Delta November. Informe o nível que está acendendo. O senhor informou ao controle que manteria 3.500. Dando 4.4. Confirma. É o número 2 do setor aguardo. O número 600. Obrigado. Chegou da pista 1.0. Tá visual, pode se enquadrar como número 2? Vai aguardar autorização da torre. Se a gente para ingresso no circuito de tráfego, chame a torre agora, 198 decimal 6, e aguarde a autorização da torre de controle. Sim, esses dois também, obrigado. Torre, boa tarde, Pirô, meu óbvio. Quilo Romeu Alfa, presente, reporte ao final de 3 milhas, capseiro no 7, vento no 30 graus, no 4 graus, Quilo Romeu Alfa. Reportarei, sinal de 3 milhas, se enquadrando com o número 2 do quilômetro. Xenar 6210, pista autorizado, pôs vento no 30 graus, no 4 nós. Liga pôs 10, Xenar 6210. Trip 5489, decola 04, controle 119, decimal 8. 19, 8, 549. Ecos 1 novembro, seu solo for 04, estacionado em frequência. Well, 1394, after traffic short, final clear, line up in wait. Ocean Air 63, 15, autorização, Guarulhos. Ocean Air 315, Guarulhos 360, nível tá autorizado, via Peslu, fugindo upper, whisky 50. Decola a pista no zero, curva direita, será da El Leda, pós BDF, controle 119, décima 8, acena 5565. Controle, o Golfo Mike Lima pode prosseguir para 2 mil pés na Prodiduna. Golfo Mike Lima, já está na Prodiduna, prossegue para 2 mil, ajustado no 0 no 5, de forma estabilizada. 1 no 0, 1 no 5, Golfo Mike Lima, obrigado. Puxa, 63 no 5. Exportaremos, 63 no 5. É o Guardião 05, é isso? Para o táxi. 3144. Solo no 94, para o táxi, com 2 horas de autonomia. É entendido, 98 a bordo, tá livre de táxi à direita, no ponto de espera da 110, torre 118, esse nome é 12, tem H1015, 1924. E é, corrigida, 198, então livre de táxi pela... a Eco. Vou checar com o centro e informaremos. Obrigado, não. 1924. Ok, direito, então, quando espera 18, é 9.4. Tá fora do solo, 0. Gente, Guardião 05, vai manter litoral ou vai decolar agora direto com o outro corredor forte? Linha do litoral ou direto? Tá ok, mantém a linha do litoral, reporte para o cruzamento. Encontrar cruzamento, 05. Xenar 6210 no solo ao 07, ao livrar direito no 21 no décimo 9. 6210. 060. 30 graus, 12 nós. 207, apenas. Prosseguir na descida. Ok, até os 50, após etapa, será autorizado. Thank you. Torre Salvador, boa tarde, Papa Romeu Golf, Mike Lima, uma milha por terra, embaixo do lado. Golf Mike Lima, boa tarde, completa aproximação, guarde informação de pista livre, 737 para iniciar a corrida e decolagem, vento no 30 graus, 129, ajuste 1015. Gente, o Golf Mike Lima, obrigado. Para o cruzamento da 2805. Autorizado cruzamento imediato, guardião 05, reporte livrando. Guardado livrando, 05. Gol 924, mantém o ponto de espera, guarde para decolagem. Coral pro Odio Cop. Coral pro Odio Cop. E o Cop confirmando essa 3661. Ok, guardião 05, ciente, mantém a linha do litoral, guarde transferência para o controle. Transferência 05. Salvador. Go 1394, clear take off runway 10, wind 120 degrees, 12 knots. Clear take off runway 10, go 1394. Ciente, o ajuste Salvador no 0 no 5, Índia Delta November, estou ciente 075, sub mantenho 075. Posição, portão previsto a 11. Mantenha a posição, Sérgio Juliette, 6310. Mantenha a posição, 6310. Agora, vai manter a proa por mais 6 milhas, aguardando autorização para reaproar a Serra Vitor 368. Vai seguir tráfego da Gol, rumo oposto. Afirmativo, vai manter a proa, aguardando o retorno, 2733. Gol no 780, prossiga para 2000 pés, autorizado final ILS X-Way, reporte estabilizado. Para 2000, para a Whisper. 1394, airborne anthem 10, contact now control 11835. 18.5, today, 1394. Okay, correct, take now control 119, decimal 18.8, today. Today. Guardião 06, só confundo, vai até a Prado Forte, não é isso? Avião, Prado Forte. Ok, contato agora com o controle 119.8, guardião 05. 19.8, está regresso 05. É. Gol 1924, após a passagem da aeronave, sai 3, curta final, ali mantém pista no 0. departure without restriction 360. 6060, gol 60. Chegou o estacionamento, gol 333, gate 5. Aguarda para o push, mantém posição, gol 333. 3144 para o táxi, bem 103, 5 horas e 30, João Pessoa. Autorizado o táxi, via 4, Indy Alpha, ponte para 2118, só 62, que negar 1015, está 3144. 3144, Pátio Indy Alpha, no ponto de espera, 18.6, 1015. Tem uma previsão de espera para o gol no 333? 2 minutos, gol no 333. Papa Romeu Golf Mike Lima, solo aos 1-2, ao livrar direita, chame o solo 1-2, 1-9. Chama o solo ao livrar 1-9, obrigado. Ah, bom. Papá. 1600, após a rolagem da aeronave da companhia, ali mantém pista no 0. Após a rolagem da aeronave da companhia, ali mantém 1-0, 1-6-0. Olho 924, pista livre autorizada a decolagem, vento 1-1-0 graus, 1-4 nós. Golf Mike Lima, boa tarde.